1896 para o que estiver em funcionamento, posição 03. 1896 no 3 está autorizado, puxe o acionamento. Sim, seria ver posicionamento, 1896. Azul 4062, boa noite, identifique, chega da Mari, desça 050 pro Edi Itapê. 06, solicito o pushback de acionamento 2008. Voo no 606 no 08, autorizado, push. Sou eu, voo no 7 no 4, posição 5 para push, acionamento pronto. Voo no 7 no 4, autorizado, push no 5. Autorizado, voo no 7 no 4. Silva Fortaleza. Autorizado o táxi, via Índia Alfa Charlie até o ponto de espera da cabeceira 1-0. O gol no 896. Bem, queria ver o táxi Índia Alfa Charlie até o ponto de espera da 1-0. O gol no 78 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, alterna Natal. Sente, gol no 606, é o gol no 606 no 8, não é isso? 606, 8. Sente, está autorizado o táxi, pátio principal, Juliette Alfa Charlie, até o ponto de espera da pista 1-0. Gol no 606, será o número 2 para a decolagem. Número 1 deve ser a nave da companhia, do visual, pátio Juliette. Juliette Alfa Charlie, gol no 606. Comandante, acredito que o que o senhor está vendo aí da companhia será o número 3, ok? Ok, obrigado. Gol no 896, pronto, no ponto próximo ao ponto de 1-0. Gol 896, linha da cola sem parado, vento é 1970 graus, 8 nós, ajuste é 1014, 1-0 no 4. Sente a linha de cola, 1-0, gol 896. Gol 97, 1-4, tá pronto pro táxi com 115 a bordo, alterna Recife, 2 horas e 25. Do ILS Anglade, desço para 2000 pés, ajuste 1015, reporte localizador. A intenção é prosseguir no RNAV da pista 10. Ok, então está autorizado o RNAV da pista 10. Pista para 2500 pés, 1015, reporte Serra Vitor 366. Pista para 2500 com 1015, chamará no 366, azul 4062. Quando 606 está próximo à ponte de espera, dá 1-0, pronto. Presente no 606, Lima, tem pista 1-0, senhor. Lima. Decolado aos 1-6, chame agora o controle 1 no 9.35, senhor, bom voo. 9.35, bravo. Salvador, Salvador, igual no 896, decolada, saída. Cruzando 200. 896, boa noite, contato radar, subindo até a 370, saída Puca. Bem, subindo para 370, gol 1896. De 180 graus, 612 de nós, 104 QNH, autorizado a decolar, pistão no 0, gol no 606. Decolar aqui, pistão no 0, gol no 606. Gol no 896. Dente da presente, voa pouca, gol no 896. Session 4, pronto na ponte, espera, senhor. Tem ativo. No Session 4, Lima, tem pistão no 0. Tiro Eliane, manter a pista no 0, gol no 7, no 4. Está uma milha do 366. Sente, reporte visual com 10, o azul 462. Reportará visual, azul 462. Azul 462, visual, copitando 10, no 0. Azul 462, chame torre no 8, meia dúzia, boa noite. 118, meia, azul 462, boa. 1714, autorizado a decolar, pistão no 0, sendo vento de 190 graus, 109, 10 no 5 agora, quem negar? 10 no 5, ajuste, livre decolagem, pistão no 0, gol no 7, no 4. Salvador, boa noite, azul 462, tá no procedimento RNAVE, com campo à vista, tem baixada travada. Azul 4062, tráfego avistado, boa noite, legal no 015, continua a aproximação, senhor, aguarde pista livre, 4062 azul. Ciente, aguardando pista livre, azul 4062. Azul 4062, autorizado pouso, pista no 0, vento 190 graus, 109, 10 no 4, agora QNH, cabeceiro no 0, deslocada em 90 metros, 90 metros, azul 4062, pouso autorizado, senhor. Ciente, livre pouso na 10, com 90 metros a menos, azul 4062. Gol no 7, no 4, decolado aos 2, 1, chama agora o controle Salvador, 1, 19, decimal 3, 5, senhor, bom gol. 19, 3, 5, uma boa noite. 2685, boa noite. Vem pra 896. Chame Recife em 12685. 2085, graças. Controle, boa noite, seu Gol 714, cruza 2200. Gol 714, boa noite, contato radar, subiu a tenha 230, saída Puca. Subindo a 230 na Puca, o 714. No solo os 2-3, libera a pista próxima interseção à direita, senhor. Táxi autorizado via Alfa Índia, portão 01 nesta frequência, azul 4062. À direita, via Alfa Índia, portão 01 nesta frequência, azul 4062. Tribe 9501, identifique, chegada Mari. Yes, procedimento NDB da pista no 7, daqui a 4 minutos a pista 10 irá fechar para obras. Procedimento será NDB da 17, ok? Então vou na prova do NDB na presente, descendo para 050 inicialmente. NDB da 17, tribe 9501, descendo para 5. No 4, chame Recife, 2685, boa noite. 2685, boa noite. VIP 9501 está autorizado de voar direto em NDB. Direto NDB, o VIP 9501.